Há uma fonte sonora. E a fonte sonora são os oscilores. Oscilores, porque tudo neste mundo é uma oscilação, não é? Oscillators, which produce the sound, filters, amplifiers, and envelope generators which shape them. Sound can even be automatically triggered. You don't have to be an electronics expert to play the note. All you need is a good musical ear. Pouco depois das 4 da tarde, damos início a mais uma sessão do Oscillator. 4, 5 da tarde às quintas-feiras, em reposição de segunda para terça, da 1 às 2 da manhã. Comigo, Nuno Pires, aos comandos da emissão, é um prazer ter-vos desse lado. Abrimos com Loke Rabeck e Frederik Valentin, diretamente de Copenhaga, na Dinamarca. Trabalho de 2017, by Corals Online, edição pela Editions Mego. Vamos às moradas, 107.9 para nos poderem ouvir em Coimbra, RUC.fm para nos ouvirem online, onde quiserem. Mais tarde, este episódio poderá estar disponível em podcast, Mixcloud ou iTunes. Sejam bem-vindos. Abertura com Loke Rabeck e Frederik Valentin. Ficamos com este Somersault, trabalho by Corals Online, trabalho de 2017, edição pela Editions Mego. Agora estamos noutra. Art Feynman diz-vos alguma coisa? Novíssimo projeto, Blast of Throne the Wicker. Ficamos com este Slowdown. Este projeto pertence a Luke Temple, homem conhecido dos Here We Go Magic, homem conhecido também da Secretly Canadian, Blast Off Through the Wicker, uma edição Western Vinyl para o ano de 2017. Art Feynman, Blast Off Through the Wicker, Slow Down. Agora estamos em 2018, Anon, projeto de Brian Allen Simon. Edição Friends of Friends. Trabalho Tong 24C. Thank you. projeto de Brian Allen Simon, fundador da editora Non Projects. Novíssimo trabalho, Tongue, a ser editado pela Friends of Friends. Agora vamos fazer uma viagem até ao novíssimo trabalho de Nils Fram. Trabalho Hall Melody, editado como sempre pela Erased Tapes Records. Ele que fez uma curta pausa nas longas durações, pelo menos enquanto Nils Fram, e deu-se a um projeto que quis reavivar, digamos assim, projeto que ele teve com amigos quando eram miúdos, estavam na escola, chamado Nonkin. Há dois discos que foram lançados logo a seguir ao Screws Reworked, e que trouxeram um lado mais kraut, digamos assim, mais um lado diferente, uma roupagem diferente ao que estamos acostumados a ouvir de Nils Fram. Na minha opinião, este All Melody é um resultado disso mesmo. É um resultado deste renascer dos Nonkin e da identidade também de Nils Fram. Já podemos encontrar aqui uma estrutura maior no trabalho de Nils Fram. Vamos ficar então com o tema que já roda em fundo. Vamos ficar com All Melody, o nome que dá, neste caso, o título a este trabalho. amostra do novíssimo trabalho de Nils Fram, All Melody, que dá nome a este disco. Edição, claro, a cargo da Erased Tapes. A seguir vamos ficar com Leslie Winner, numa colaboração com J Glass Dubs, chamada YMFEES, edição pela Bokeh Versions. Esta edição que marca o 19º aniversário desde o seu primeiro trabalho, Witch, lançado pela Virgin em 1999. Iremos ficar com Woodshedded, Leslie Winner, colaboração com J Glass Dubs, diretamente de Nova York. To uncover, you walk cool, but darling, for the next several months, I would shed it. this be the verse. There's an organ drum in there, note that's held down for the last third of the song or so. Paul sings low and God only knows, John sings high. There was a song called And You Feel Some Type of Way. The moment of pausing, our trance recedes, and this is where I tapped out. This be the verse. This be the verse. This be the verse. Believe me, while there's much to admire from a professional angle, screen is a time thief. Between the stimulus and the response, there's a space. God only knows I'll meet you there. Look at the stars, advanced practice, I call it. Ain't I rich enough for just this previous wood? Describes the dreams wood shattered. Paraphrased, make you so proud. Leslie Winner in J Glass Dubs. Dialogue verbatim. Hypsilon Ham F A A S. Trabalho de 2018. Agora estamos noutra, Calpay, diretamente de Londres, no Reino Unido. Trabalho Boiling, Steaming and Poaching. Carillon Chimes. A primeira faixa deste trabalho, que irá ser editado amanhã, no dia 16. Acalmamos agora um pouco, num momento em que começamos a deixar para trás a primeira meia hora deste programa, relembrar as moradas, 107.9, RUC.fm, isto para nos ouvirem em direto, em podcast, iTunes ou Mixcloud. Projeto Kelpin, Boiling, Steaming and Poaching, vai ser editado amanhã para quem nos ouve em direto. Já foi editado para quem nos ouve em repetição, claro. Deste trabalho ouvimos Carillon Chimes, extenso tema, depois deste vamos regressar à Dinamarca, vamos ficar com Phony, trabalho Beyond the Dot, EP. Editado no último dia 7, vamos ficar com Makaye. Beyond the Dot é Found In, diretamente da Dinamarca com este EP. De lá ouvimos Makaye. A seguir há a dupla passagem para a chinesa Fish Doll. edição pela Paxico Records, trabalho Noon Sense. Já roda. Primeiro vamos ficar com Black Feather e depois uma remistura de Pax para Becky Fishdal nos próximos instantes. Yeah. coisa. Toutes les choses, c'est du rythme. Dupla passagem para projeto chinês Fish Doll, diretamente de Beijing. Trabalho Nonsense. Dupla passagem, em fundo ainda ouvimos Back You, que mistura Pax. Para trás ficamos com o tema Black Feather. Black Feather. penúltimo artista desta emissão do Oscillator, agora Cyclist, Silk to Dry the Tears. É uma coletânea da Silk, 100% Silk. Ficamos com este The City Hangover. Tânia da californiana 100% Silk, Silk to Dry the Tears, foi esse o mote. Ouvimos The Cyclist com The City Hangover. A seguir regressamos ao Reino Unido, desta vez até Guildford, editora Precha. Vamos ouvir um EP Forum para Lifestyle Division. Vamos ficar com duas para o caminho para encerrar este Oscillator de hoje. Primeiro com Prim, depois com OK, Caven Remix. Da minha parte, resta-me despedir. Foi um prazer ter estado convosco esta hora. Quintas-feiras, 16, 17, de segunda para terça, 1-2 da manhã. Nuno Pires aos comandos da emissão. Prometo voltar para a semana. Fiquem ligados em 107.9 ou RUC.fm. Mais tarde podem ouvir este e os episódios anteriores em podcast. Procurem por Oscillator Radio Show no Facebook. Por lá estão as moradas do iTunes ou do Mixcloud. Fiquem muito bem.